quando o roçado olhou por detrás do touro, viu o jeito do caboclo parecendo um boi. Chamou mamãe com cuidado e disse: vem ver Conceição. Olha que girilusão, este me causou espanto. O sertão melhorou tanto, viu, mano? Que nem parece um sertão. Recital de poesia. Há 19 de março, mãe plantou na roça antiga, e o milho botou espiga da grossura do meu braço. Mãe comenta sem cansaço, comigo e com meu irmão. Acho que foi proteção, vou plantar no dia santo. O sertão melhorou tanto, viu, mano? Se nota a bela fieira com quatro palmos de rama, logo mais de ver a cama da sua linda primeira. Batata cobrindo a leira, milho soltando perdão, tem leite, tem requeijão, chovendo, o sertão é santo. O sertão melhorou tanto, viu, mano, que nem parece o sertão. Era lamúria e mais nada, talo, luxo e folha seca, caía uma fruta peca que parecia torrada. Nem lâmpada motorizada consegui entrar no chão. Depois que vão com trovão, tem legume em todo canto. O sertão melhorou tanto, viu, mano, que nem parece o sertão. Sertão, você é demais, inventando os empecilhos, criou meus pais e seus filhos, e criou os pais dos meus pais. Há muitos anos atrás só tinha desolação, hoje tem irrigação e estrada por todo canto. O sertão melhorou tanto, viu, mano,